o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Pois é, boa tarde, galera. Hoje meio devagarzão, quase andando, ou parado, quase andando. É, dia 1 de janeiro de 2014, cara. Isso, maior ressaca, né, meu amigo? Aquele gosto de cabo de guarda-chuva na boca, a língua colando no céu da boca, né? Você quer cuspir, não sai nada. Aquele gosto de peru na boca que vai e volta. Pior é isso, gosto de peru na boca. Ó, mas não entendo errado, gente, não maldem, tá? Isso, peru, a ave. Tá ok? Aquela ressaca braba de sida misturada com uísque, cerveja e Red Bull. Nossa! Você tá vivo, né? Então comemore isso, meu amigo. Tá ok? E pra você ficar bem relax, numa boa, dar uma relaxada legal no primeiro dia do ano, 2 horas da tarde, 1 de janeiro, você tem direito a dar uma relaxada. Tá ok? Especial do Pink Floyd pra você. E eu tenho certeza absoluta que você vai adorar, meu amigo. Legal? Vamos começar então. A gente começa com Brenda Mays. The lunatic is on the grass, remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more. Playing different tunes. I'll see you on the dark side. Race towards another grave.

Traveling set tonight, ain't got me to live. that's my part. Money, so they say, is the root of all evil today. But if you ask the A-Rider, no surprise that they're giving guns away, away, away, away, away, away. I was in the right. Yes, absolutely in the right. I certainly was in the right. Olha aí, fechando a sequência, Money, It's a Gas. É muito bom, cara. É. Money do álbum Dark Side of the Moon. Aliás, essa parada toda aqui foi quase toda do Dark Side of the Moon, cara. Lançado em 1973, ficou anos em primeiro lugar nas paradas de disco mais vendidos. Tá? Anos. Não tô falando meses, não, hein? Tá? Eu não sei quantos, foi 7, 8 anos, não foi pouca coisa, não. Tá? Você ouviu Money, Us and Them, famosa Time, Speak to Me, Eclipse e Brain Damage. Isso, pra você dar uma relaxada legal. Pede mais uma água de coco, mas não vai misturar com uísque, não, Zé Ruela. Tá? Água de coco pura. É, entendeu bem? Isso. Então tá legal. A gente vai pro break, é tempo de você levantar rapidinho, pegar água. É, então aquela soda, limão. Soda não, como é que é? Água tônica. Isso, tá braba a coisa, né? Tá rotando o leitor até agora, né, compadre? Fazer o quê, cara? A gente vai pro break, é o tempo pra você ir e voltar. Olha, pra fazer o especial do Pink Floyd eu tive que dar uma peneirada, mas duas não, duas ou três peneiradas. Porque é um som muito doido, cara. No começo era chamado de rock psicodélico, cara. É, psicodélico. Nos anos 60 tinha essa coisa dos hippies psicodélico, aquelas roupas coloridas. Eles tomavam muito LSD, muito ácido, aí tomava heroína na veia, aí fazia aquela coisa doida. Tem um álbum do Pink Floyd que não dá pra tocar nada. É Uma Guma. É muito doido aquele álbum, tá? Mas eu consegui peneirar aqui do álbum Echoes, tá? Eu toquei pra vocês aqui, programei One of These Days, que a gente vai começar a sequência agora. Vamos lá. Classic Rocks. We'll be right back. Shine on, you crazy diamond.

Já deu uma recuperada legal, é, né? Passou a noite inteira ouvindo axé, pagode, sertanejo, réveillon, né? Tem que ouvir isso mesmo, né? Agora tá aí nessa ressaca braba dessa bilita toda que você tomou pra aguentar essas músicas. Agora põe tua mulher do lado aí, manda ela ouvir o Pink Floyd, cara. É, pra ver o que é bom. Depois de passar a noite ouvindo esse monte de mercadoria, tá? Ah, pode me xingar, não tô nem aí. Bom, olha, você ouviu aí Coming Back to Life, Wish You Were Here. Essa música foi feita ao Syd Barrett, um dos fundadores do Pink Floyd, que pirou de vez mesmo de tanto LSD que o cara tocava. Você tem uma ideia? O David Gilmour entrou na banda porque nos shows o cara entrava tão viajandão que ele não tocava nada. Aí o David Gilmour ficava atrás de um biombo fazendo os solos de guitarra que ele devia ter feito. Até que não aguentaram, tiraram o cara da banda. Ele foi internado numa clínica, não sei se ainda tá vivo, acho que não. E nesse álbum, eles gravaram essa música, Wish You Were Here. Queria que você estivesse aqui. Uma homenagem muito bonita até. Anterior foi Shine On The Crazy Diamonds e One Of These Days. Pink Floyd especial pra você. Mais uma aguinha de coco, a gente volta, meu amigo. Já, já. E aí, cara, eu ainda tô meio sem voz ainda, cara. Tô meio sem voz ainda. Só voz, tá? Brincadeira. Primeiro dia do ano, espero que o ano seja com bastante rock and roll mesmo, tá? Que tenha bastante rock na sua vida, aí que você sabe levar numa boa. E convencer as pessoas a gostarem de ouvir o que você gosta. É o que é mais difícil, não é mesmo? Bom, especial do Pink Floyd pra dar uma deschavada no clima até as 16h e a gente volta com, ó, What Do You Want From Me, cara? Pink Floyd, vamos lá. is blown across the ocean. Leaving just a memory. Thank you. They'll drop the bomb. Mother, do you think they'll like this song? Do you think they'll try to break my balls? Ooh, mother, should I build the wall? Mother, should I run for president? Should I trust the government? Get in. Mom. Mama will always find out where you've been. Mama's gonna keep baby healthy and clean. Ooh, baby. É, do álbum The Wall, cara. Pra mim, o segundo melhor álbum do Pink Floyd. Pra mim, o melhor é o Dark Side of the Moon e Fim de Papo, cara. Não adianta. Dá você mal, viu, Mada? Another Brick in the Wall, parte 2 e parte 1. Chip, do álbum Animals. E What Do You Want From Me? Gostou, cara? Tá maneiro, tá legal, tá gostoso. Então espera, espera a saideira que tá no ponto pra você aqui. Daqui a pouquinho a gente volta. Olha, chegamos aqui ao último set de músicas, o especial do Pink Floyd, 1º de janeiro de 2014. Mais uma vez, espero que o seu Réveillon tenha sido ótimo, legal, maneiro. Se você não pôde curtir o que você gosta, bom, aqui na RioSulRádio.com você ouve o que você gosta, meu amigo. É, fim de papo. E 2014 não será diferente. Da Rio Sul continua com a sua programação do jeitinho que você gosta, uma programação especial para você que tem bom gosto. E é lógico, quem tem bom gosto curte rock and roll, cara. É, mas eu tenho que puxar farinha pro meu lado também. E custa meio... Sempre esqueço o nome do programa, Marquinhos. É o Flash House, gente, tá? É, hoje vai ter o especial do Flash House também, dia 1º. E também do Criadores e Criaturas, do... Hã? Oi? Às 8, né? Às 6 é o Flash House e às 8, Criadores e Criaturas, do Fernando Curai. Isso. É o DJ Nandão. Valeu? Bom, vamos começar então com um clássico. Pra mim, a melhor música do álbum Another Brick in the Wall. É Comfortably Numb. Vamos lá. Just right.

romance is real. Fatal attraction is holding me fast. How can I escape this irresistible grasp? Can't keep my eyes from circling the sky. Tongue-tied and twisted, just an earthbound mystery. Thank you. sky. A man lies in dreams, in green fields and rivers. But awakes to the morning with no reason for waking. Haunted by the memory of a lost paradise. In his youth or two, can't be precise. It's not enough, it's not enough. We'll be right back. Mas é uma pena, chegamos ao final do especial do Pink Floyd. Espero que você tenha gravado, gostado, tá? Tenha se divertido muito, relaxou, dormiu? Melhor ainda, você descansou. Dormiu ouvindo Pink Floyd, você não teve pesadelo. Com certeza, tá? Olha, você ouviu aí Sorrow, Take It Back. Take It Back foi do último álbum, Division Bell. Último álbum gravado pelo Pink Floyd foi em 81, 82, não me lembro direitinho o ano, tá? Teve também Learning to Fly, Run Like Hell e Comfortably Numb. Fechando aí o último set do especial do Pink Floyd, primeiro dia do ano. Espero que você tenha curtido bastante, porque em 2014 não será diferente não, meu amigo. Vamos estar aqui na RioSulRádio.com todo sabadão às 14h, levando o melhor do rock para você curtir tudo que você tem direito. E lembrando mais uma vez, 18h, Flash House, especial para você, primeiro dia do ano, e às 20h, Criadores e Criaturas, com DJ Nandão. Legal? Combinou? Fechou? Então tá falado. Sabadão que vem tem mais, gente. Valeu! Classic.